dia vim visitar os parentes. Falou que voltava logo e não vi voltar. Deixou a casa do jeito que o diabo gosta. Foi fazendo café, almoço e jantar. Eu deitei logo na cama, já não descanso. Acostumei sangrenado pra descansar. Se volta, prometo, te juro que eu mudo. Que serei aquele homem dos sonhos seus. Que já tem guri pescando e pegando peixe no rio que formou das águas dos olhos meus. Que já tem guri pescando e pegando peixe no rio que formou das águas dos olhos meus. Tenho riacho, são lágrimas dos meus olhos que rolam lá. Meu bem disse que ia visitar os parentes. Falou que voltava logo e não vi voltar. Deixou a casa do jeito que o diabo gosta. Tô eu fazendo café, almoço e jantar. Eu deito e lavo na cama, já não descanso. Acostumei só internado pra descansar. Se voltar, prometo, te juro que eu mudo. Que serei aquele homem dos sonhos seus. Que já tem guri pescando e pegando peixe no rio que formou das águas dos olhos meus. Se voltar, prometo, te juro que eu mudo. Que serei aquele homem dos sonhos seus. Que já tem guri pescando e pegando peixe no rio que formou das águas dos olhos meus. Que já tem guri pescando e